está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Oi, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, galera do Espaço Jovem. É isso aí, boa tarde, estamos aqui de volta, quinta-feira, para mais um programa ao vivo, daqui a pouco a cores, né, Gustavo? Exatamente, daqui a pouco a cores. Daqui a pouquinho. E como vocês passaram o final de semana? Ah, o final de semana foi tranquilo, tranquilo. O meu também. Eu espero que os nossos ouvintes também tenham tido um bom final de semana, não é isso, Gustavo? Exatamente, todos nós. Então, é isso. E vamos lembrar aqui o nosso endereço para quem quiser participar, né, Gustavo? Exatamente. O site é www.radioriodejaneiro.am.br. É isso. E o nosso e-mail? O e-mail é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. E o site, o Gustavo já falou. Qual é o nosso Twitter, Gustavo? É Espaço Jovem, twitter.com/espaçojovem. Lembrando que o espaço sem cedilha. Espaço Jovem ESP, aliás. twitter.com/espaçojovem ESP. E o nosso fax é o 3386-1444. E a nossa contato para quem quiser escrever, Gustavo? É, manda uma cartinha para Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E então, Gustavo, nós temos aquela parte, né, das curiosidades. Vamos falar aqui para a galera? Sim, temos nossas curiosidades aqui do dia 21 de julho. Pois não? Fala aí, Gustavo. No dia 21 de julho de 1942, encarnava o ator hollywoodiano Robin Williams. Robin Williams recebeu diversos prêmios em sua carreira, dentre eles o Academy Awards, com o filme Bom Dia, Vietnã, e também uma indicação ao Oscar com o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Robin Williams também participou de algumas peças teatrais, tendo se destacado em comédias e stand-ups, como Robin Williams at the Met, de 1986. E no dia 21 de julho de 1840, Dom Pedro II alcança a maioridade e assume suas funções no regime imperialista brasileiro. A aclamação oficial de Pedro II como imperador ocorreu no dia 9 de abril de 1831, quando foi levado de carruagem até o passo da cidade do Rio de Janeiro. O período de reinado de Dom Pedro II foi o mais conturbado da história do Brasil, com muitas rebeliões em diversos cantos do Brasil, exigindo a nomeação do jovem. Diante das circunstâncias, e até então regente Araújo Lima se dirigiu ao Paço Imperial, onde perguntou a Dom Pedro II quando ele desejaria tornar-se imperador. E Pedro respondeu: quero já. Bom, gente, vamos. É o seguinte, né? Semana passada, né, Gustavo? A gente brincou, né? A gente fez uma brincadeirinha, né? Aquela coisa bem legal com, né, com os nossos ouvintes. E eu gostaria de repetir a dose. Como? É aquela brincadeira do o que é o que é. Eu não sei se você brincou disso, né? Você chegou a brincar, Gustavo? E isso aí é uma coisa muito delicada, esse negócio de brincadeira de criança comigo é complicado. Você não brincou, já sei que com você não brincou. Não. Ou seja, você não foi criança, vamos lá. Pois é, eu devia estar nessas horas aí jogando videogame. Ai, fala sério, Gustavo, que horror. Bom, então é o seguinte, para nossa charadinha de hoje é o seguinte, o que é o que é, que tem 8 letras, se você tirar 4... continua 8. Nossa, tá fácil, gente, é fácil. Não é nada desesperador como vocês estão pensando, não, viu? E gostaríamos de lembrar o seguinte, que semana passada tivemos bastante participação e a gente vai falar, né, dessas participações e quem ganhou o brinde de semana passada, com respostas e tudo, mais pra frente, né, Gustavo? Exatamente, mais pra frente, então... Não troque o dial, não saia daí, espera, aguarde e escuta o nosso programa. É isso aí, fique na Rádio Rio de Janeiro, na 1400 AM, para você com muito carinho, viu? Agora, quero anunciar os nossos convidados. Temos dois convidados, que é o Givanildo Costa. Ele é trabalhador do Tabernáculo Espírita Paulo e Estevão. E a participação do jovem Alan dos Santos Argolo. E vamos falar sobre o que, Gustavo? Bom, no tema de hoje é Esperanto, não é isso, Lízia? Isso é muito interessante. E tem cada pergunta que eu acho que vocês vão aproveitar bastante e vão curtir assim como eu e Gustavo, não é isso, Gustavo? Exatamente. Então, vamos ver aqui. Então, vamos para... Gustavo, vamos apresentar os nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde, TV Fartas Boni. Que é a tradução? É bom. Aprenda, é o seguinte, você fala, o Alan traduz. Alan tá sim, então. Gosta. Tudo bem. Comunica. Estou comunicando, chegou agora. Que prazer estar aqui junto com vocês. Uh-huh. Estamos aqui para responder agora com o nosso Alan, né, Alan? Ah, sim. Olá, Alan, fala um pouquinho de você. Quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos. Fiz 18 anos em maio agora. Que legal. Tempo. Então, parabéns. Ah, obrigado. Tá recente. Começando uma nova primavera. Tá certo. Então é o seguinte, Alan. Nós trouxemos você aqui, nós convidamos o Givanildo e achamos interessante também convidar um jovem, né, para falar um pouquinho de Esperanto. Parece que você sim, também esteve no congresso, não sim, foi isso? Estive. Então é isso que a gente quer saber, né? Um pouquinho de você, como foi a sua ida ao congresso, como surgiu, né, esse convite. Mas eu gostaria de começar perguntando, né, ao Givanildo, que já está nessa caminhada há algum tempo, né? Um pouquinho tempo, né, com o Givanildo. Givanildo, o que é o Esperanto e quando e quem criou essa língua? Quando começou e quem o criou? Na verdade, Esperanto surgiu numa necessidade, né? E o mundo sempre precisou e atualmente mais ainda vai precisar de uma língua auxiliar. A partir de então, o Zamenhof, lá no país dele, na Polônia, invadida pelos russos, sentiu essa necessidade desde criança. E a partir daí se fez o Esperanto, de tal ordem que em 1987 a sua primeira gramática foi estabelecida, com a sua penetração em várias partes do mundo já naquela oportunidade. Hoje nós temos, portanto, o Esperanto, que é uma realidade e que nós temos eventos diários com o Esperanto pelo mundo afora. Lembrando também que o Zamenhof, quando ele criou o Esperanto, quando ele idealizou o Esperanto, ele era um jovem, né? Um jovem. Um adolescente ainda. Já com 8 anos, ele já admitia uma língua, né? Sim, sim. E mais tarde concretiza isso com 18 anos, que teve uma decepção, né? Verdade. Não é, Alan? Alan, qual o objetivo da criação do Esperanto? Com que propósito começou-se a falar o Esperanto? Sim, o Esperanto ele surge como uma segunda língua, com o objetivo de que pessoas de países diferentes possam se comunicar com uma língua neutra, que de modo que, como é que eu vou dizer, seja equilibrada a comunicação, não tenha privilégios com nenhuma pessoa. Foi uma tentativa de democratizar a comunicação, seria isso? Sim, pode-se dizer que sim, com certeza. Bom, Alan... Bom, vamos ver aqui. O Esperanto é uma mistura de quais idiomas? Na verdade, não é bem uma mistura. Na verdade, é todo um trabalho planejado pelo Lázaro Zamenhof. Ele, na sua análise, nesse contato com a comunicação, ou seja, falando, ele percebeu que grande parte dos radicais em que se fazem na comunicação, principalmente nessa parte do mundo, nesse lado nosso, né? Pois as línguas orientais, asiáticas, elas já têm um outro tronco linguístico, observou-se que grande parte são de línguas neolatinas. Sim, sim. Então, 70% você tem de línguas neolatinas, que é o português, o francês, o italiano e o espanhol. 70%. E 20% de outras línguas, no caso, 20% do inglês e do alemão. E 10% de outras línguas. Portanto, ele, ao estabelecer a língua internacional, ele criou todo um arcabouço, todo um laboratório, e que hoje você vê que é uma realidade. Sim, eu realmente não sei nenhuma palavra, né, em Esperanto. Vai aprender agora. Já tentei fazer curso, mas não tinha horário, lembra que eu falei com você. Exato. Mas assim, não, eu continuo, né, na esperança de uma hora na em algum momento. Esperança do Esperanto. A língua da esperança. Naturalmente, né? Você sabe que ontem foi dia do amigo, né, Alan? Verdade. Pois é, rapaz, eu gostaria até como de... Como é que é ela, que é amiga, como é que fica amiga em Esperanto? Amigo? Amigo? E amiga? Amiga? Amiquino. Então ela é nossa amiquino. Yes, yes, yes, e amiquino. Não posso repetir o que você falou, mas bem-vindo, amigo. Bem-vindo e parabéns pelo dia do amigo, né? Obrigado. Ao Valdeci, as meninas lá do atendimento, que é a Sheilinha e a dona Nadia. Obrigada, tá? Boa tarde para vocês. E gostaria de fazer o seguinte. É uma coisa assim, eu até tinha comentado com você, Givanildo. É engraçado, a língua Esperanto, né, ela é representada pela cor verde. Isso tem algum significado? É, o Esperanto significa esperançoso, né? Isso. No caso, o Esperanto, a palavra Esperanto seria aquele que espera, aquele que tem esperança. Então daí que vem a questão com o verde, né? Ah. Porque, só assim para ilustrar, no início o nome da língua não era Esperanto, era Lingvo Internacia, que quer dizer língua internacional. Só que aí quando o Zamenhof, que foi o criador, ele fez a primeira gramática, o primeiro livro do Esperanto, ele assinou com o nome de Doctoro Esperanto. Por quê? Porque ele era um médico e ele tinha medo, assim, de envolver o nome dele com esse projeto que era até meio perigoso, né? Que podiam perseguir ele. Na época, na Polônia, dominada pelos russos. Então, ele assinou com o nome de Doctoro Esperanto. Aí, daí que surgiu o nome. Mudaram o nome e começaram a chamar a língua de Esperanto. Que seria aquele que tem esperança. E como o verde é esperança? Isso. Por isso a estrela é verde da gente. Tá. E realmente, a estrela tem algum significado, assim, além, né, do fato de ser uma estrela? Como é que é? Essa é a estrela de cinco pontas. Nós sabemos que a Terra tem cinco continentes, né? Isso. E hoje nós temos Esperanto em todos os continentes, não é isso? Que bom, com certeza. Você tem amigo em algumas partes desse continente, né? Tenho. Daqui desse continente? Do nosso americano e de outras partes tem, sim, também? Sim, tenho. Tenho amigo da Hungria, da França, do Japão. Muitos. E a Hungria, Europa, Ásia, América. E nesse congresso, daqui a pouco a gente falar, tinha mais ou menos número de pessoas, quantos? Olha, tinham aproximadamente 400 pessoas no congresso. Sendo que esse número, eu vi ontem, 50 eram estrangeiros, 50 eram de fora do Brasil. Mas chegou a se comentar que, depois com a mais atualizada na época, conversando com o pessoal, estaria quase com 450, quase 160, mais ou menos. É que algumas informações não chegaram a ser bem atualizadas com a oportunidade. Sim. Né? Mas chegamos a ter mais de 400. Eles falam, mas que desencontro é esse de informação? Não é que são informações e que você só fica sabendo depois. É verdade. Você vai para lá, vem para cá, entrevista um, fala com outro e tal. Tem pessoa que só se inscreve lá no dia. Na então hora, no difícil. Dia. Muita gente fez isso. Acontece, sim. Givanildo, você tem um programa sobre Esperanto, certo? Aqui na rádio. Como é o seu programa? Fala um pouquinho dele para gente. O programa é da rádio. Eu sou apenas o apresentador, com colaboração de uma equipe bastante competente, né? Desde a Julieta, que vão... Joel, o próprio Renato tem colaborado. Givanildo e o nosso Fabiano. Costa. Tá aí a voz. Comunicando. Tá certo. O programa é altamente prático, né? Nós concebemos o programa, procuramos de alguma forma estabelecer todo um estilo popular. Sim. Eu acredito que muito mais conduzido pelos espíritos, porque minha capacidade de comunicação é muito pouca. Eu aprendi com o Esperanto. Que absurdo. Eu aprendi com o Esperanto, Ele é altamente variado, você tem uma crônica inicial, tem perguntas se você é capaz, é interativo, né? Nós fizemos um prêmio, desde um carro de prático até um livro, ou um CD, enfim. O importante é participar. O importante é a participação. Temos um noticiário do esperantista, do movimento esperantista, nacional e nível internacional. Assim como temos música, temos a entrevista de pessoas daqui do país, de fora do país, enfim. Ele é altamente variado, né? Ah, isso é muito bom. É legal, né? É uma integração total, né? E o Givanildo, como funciona um congresso de Esperanto, né, deste porte que você, né, acaba de vir? Como é que foi? Quem pode participar? Como fazer? Eu vou dar umas pinceladas iniciais e o nosso Alan, que está chegando no movimento, mas que já parece um veterano, disse coisas aqui que eu fiquei impressionado. O congresso é uma espécie de fórum regional, né? em nível mundial, em nível nacional e daquela região, seja um estado, seja um bairro, enfim, de uma comunidade. O objetivo dele, portanto, é cada vez mais congregar os esperantistas, divulgar a língua e criar todo um clima de união, de fraternidade. E mostrar para o mundo que é possível você se interagir com outros, como o nosso Alan, que teve um contato mais diverso. Inclusive, nós estamos com algum estrangeiro aqui pelo nosso, pela nossa cidade, não é isso? Tem um Alexandre, um russo, que ele inclusive foi responsável pelo primeiro festival de cinema internacional em Esperanto, nossa, que teve aqui no congresso em São Paulo. Ah, desculpa, mas não sei se os ouvintes sabem, mas sobre qual congresso que a gente está falando? A gente está falando do Congresso Brasileiro de Esperanto, que foi em São Paulo, junto com o Congresso Pan-Americano de Esperanto, e com o Congresso da Juventude Brasileira Esperantista. Foi os três juntos que juntou o congressão, como a gente está chamando, né? Sim. Então veio também para cá, para o Rio, um francês, Bruno. Apesar do nome Bruno, ele também está aqui no Rio, né? E acho que tem mais dois italianos que estavam no congresso. Italianos, que vieram aqui para o Rio também. Sim, outros sim. Russos também. Sim, sim. Né? Lá no congresso tivemos canadenses, tivemos argentinos, uruguaios, enfim. Mas como se faz o congresso? Então, ele é coordenado pela Liga Nacional, que convida um grupo estadual, e esse coordena o movimento de tal ordem que você tem ali toda uma diversidade. Desde o médico até a pessoa dona de casa, uma pessoa de qualquer relacionamento, assim como todo esse trabalho que o nosso Alan estava falando, do trabalho do jovem, que é um trabalho importantíssimo, até da criança. Sim, até sim. Tinha criança nesse curso. Tinha criança também. Tá, criança falando Esperanto, hein? Oh, falava mais Esperanto do que eu. Olha só. Criança de 5 anos. Meu Deus, isso daí já, quer dizer, foi alfabetizado, já começou a aprender a falar já em... Os dois pais falam Esperanto, né? Então, já desde o berço já. Com certeza. Tem uma família era faninada em Esperanto. É, tem uma família brasileira e tem uma família mexicana. É, que legal. Que o avô era esperantista e veio trazendo a família junto. Nossa. Até o bisneto estava lá, o neto estava lá presente. Que coisa legal, viu? Alan, como o Esperanto chegou até você? Boa pergunta. É, a primeira vez que eu ouvi falar de Esperanto foi na Comerge. Comerge de 2008. Para quem não sabe, Comerge é um encontro de jovens que acontece aqui no Rio de Janeiro durante o carnaval. Encontro de mocidades e espíritos, na realidade. Então, na Comerge de 2008 foi a primeira vez que eu ouvi falar de Esperanto. Teve um trabalho lá sobre Esperanto. Aí eu ganhei um livro para aprender sozinho, né? Por coincidência, sim. Teve o sorteio e foi eu que ganhei. Aí eu comecei a estudar sozinho, né? Livro Esperanto Sem Mestre. Livro antigo já aqui no Esperanto, né? Aí, 2 meses depois que eu comecei a estudar sozinho, começou um curso de Esperanto na minha casa espírita, né? Aí eu deixei aquele livro de lado e fui só. Você embarcou, né? Que é mais fácil, né? É, lógico. E assim que eu comecei no Esperanto. Ah, que bom, muito bom. É, outra coisa, quanto tempo, né, deve ser, assim, quanto tempo você levou para aprender o Esperanto? Quanto tempo que eu levei para aprender? Olha, isso aí, a questão de levar para aprender é delicada, porque eu ainda estou aprendendo. Ah, né? Tá. Assim, na verdade, a vida inteira a gente aprende. Isso, o aprendizado, né? nunca termina. Mas para você, assim, ter uma conversa fluente... Uma conversa fluente, eu tive, foi meio lento o meu aprendizado, eu demorei mais ou menos um ano. Eu acho que foi bom. Foi devagar. Foi lento, imagina. Foi lento. Aprendeu uma língua com um ano. Já não, tá nesse congresso, teve o Cretil. Cretil, ele... brasileiro. Né? Ele começou a estudar no final do ano passado. Esse ano ele já estava fazendo palestra no Esperanto no congresso. Nossa. É uma língua muito fácil de se aprender. É mesmo? Né? Nossa. É claro que a língua, ela é fácil... Agora pede cada um de nós estudo. Um pouco estudo, de determinação, dedicação, né? Com certeza. Alan, como foi para você o último congresso de Esperanto? Como esse convite chegou até você? Como chegou? Assim, esse congresso foi o meu segundo. Eu fui ano passado, né? Participei ano passado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E esse foi o segundo, né? O convite chegou assim... Ano passado começaram a falar, caramba, ano que vem vai ter o Pan-Americano, vai ser muito bom, todo mundo vai. Eu vou. Oh. Foi assim que chegou o convite, né? Assim, né? Não, assim, tipo assim, todo mundo ia, Eu vou também. Eu vou também. Vai ser muito bom. Mas, pode falar. Não, e assim, que, queria falar também que esse congresso em especial foi muito bom, porque eu percebi que o mais importante é a confraternização entre as pessoas, não é? São pessoas de vários lugares que eu não tenho a oportunidade de estar junto. Todos então, o mais importante é estar todo mundo junto, conversando e esperando, óbvio. E aproveitar, né, ali aquele momento máximo. Sim, com certeza. Trocar as experiências ali, né? Vai lá, Gustavo. Givanildo, você já passou por alguma situação inusitada, algum acontecimento, digamos assim, engraçado envolvendo Esperanto? Tem engraçado. Tem alguns engraçados. Essa pergunta, alguns engraçados. Ah, eu vou falar depois. Vai, Givanildo, que eu tenho uma bem engraçada. Tem bem engraçada também, né? Nós estávamos no congresso, isso já faz um tempo, acho que o Alan não estava nem encarnado ainda. Nos anos 80. E eu fiquei encarregado de organizar alojamento. E lá, bastante, chegou um moço, eu estava balbutando, como dizem em Esperanto, começando Esperanto. Não falo Esperanto tão bem, uso enroleixo atualmente. Naquela época, nem enroleixo eu usava. E eu fiquei encarregado, imagina, para organizar um alojamento, que tinha uma pessoa de 50 nações. Nossa. Um alojamento, e cada daqueles quartos eram 8 camas, que tinham desde brasileira até pessoas de várias partes, de vários continentes. E lá, bastante, chegou um rapaz e falou assim: me volas matratos. Aí eu disse: o que é matratos? Ficou chato. Imagina pegar um dicionário para ver na hora, e eu que estava organizando ali, um dos organizadores do alojamento. Aí eu fiquei meio enrolado. Ele falou: não, eu me volas matratos. Aí eu: nem é esse o matratos. Ele arregalou os olhos: nem é esse o matratos. Aí eu senti que eu falei bobagem. E eu pensei, matrato não é esse, sabe? Aí eu aprendi o seguinte: quando você não consegue sustentar uma conversa, diz assim, vai pela tangente, né? Mies Lernanto de Esperanto. Eu sou aluno de Esperanto. Aí o moço falou assim, o moço até da Venezuela, falou assim: ah, entendi. Aí eu fui ver e foi embora ele, né? Aí eu fui ver no dicionário, meio escondido, o que era matratos? Colchão. Imagina alojamento sem ter colchão. É complicado, foi muito, né? Engraçado. É muito difícil. Nossa. Agora, meu caso foi ano passado, né? No congresso, assim... Por mais que eu já tivesse uma capacidade de conversar e tal, tudo... Tem algumas palavras, assim, muito básicas que eu não sabia, que eu ainda estou aprendendo, né? Coisa assim do dia a dia, que são mais com a convivência, com o hábito que você aprende. É qualquer idioma, né? Se você não fala, daqui a pouco você está esquecendo. Isso. Coisa, então, né? Eu estava ano passado lá em Campo Grande, no meio do ano, um frio, muito frio. Ano passado estava muito frio no meio do ano, né? E eu estava de bermuda. Aí tava lá conversando com o pessoal, né? Eu falei: amigo, eu vou traduzir depois. Amigo, me bezonas iria lá rotelo por prene minha calçono. Só que aí eu falei: eu preciso ir no hotel pra pegar a minha. Aí é que tá. Eu usei a palavra calçono, pensando que era calça. Só que o problema é que calçono é cueca, né? Aí todo mundo falou: você tá sem cueca, não sei o quê. Aí eu fiquei como? Não entendi nada depois, né? Aí depois que eu fui perceber, calçono é cueca e pantalono é calça. Foi meio engraçado. Foi a atração do momento. É, né? Verdade. Alan, você participa de Mocidade Espírita, certo? Sim. Como você vê hoje as mocidades de uma maneira geral? Como elas estão organizadas, na sua opinião? Como estão organizadas? Bem, na minha humilde opinião, assim, as mocidades, Elas estão se caminhando, elas estão bem organizadas, porque, assim, as mocidades são o futuro de cada casa espírita, correto? É, isso então, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso é uma necessidade, né? Uhum. O pessoal começa a envelhecer e não tem ninguém para substituir. Exato. Entendo. Mas assim, de uma maneira geral, você tem algum questionamento a fazer, alguma coisa que de repente precisa melhorar, coisa do tipo? Olha, quanto à minha mocidade, eu não tenho muitos questionamentos, não. Óbvio, problemas existem em todos os lugares. E, inclusive, pelo momento que a gente está passando de transformação do nosso mundo, né? Isso aí já pegando a parte do espiritismo. Muitos lugares, muitas casas espíritas estão, digamos assim, sofrendo desequilíbrios. Justamente na sua base. Porque... Como eu vou dizer isso? É complicado. A gente não pode ser ingênuo e pensar que tudo está bem. Não. Sim, as coisas não estão sempre bem, a gente tem que estar sempre trabalhando e querendo melhorar. Sim, verdade. Né? Só que muitos lugares estão meio que decaindo. Uhum. Por uma falta de... Não vou dizer uma falta de organização das pessoas que estão Sim. pela frente. Mas assim, por instigo para que aquilo realmente não dê certo. Sim, sim. Isso talvez é uma... Talvez a gente esteja lutando para contornar a situação. Isso. Então, muitos lugares estão passando por momentos delicados. Sim, verdade. Mas tudo vai ficar bem. Não, tomara. Porque, olha só, quando a gente está falando assim de, né, no seu ponto de vista, né, a questão do jovem, da mocidade, Sim. eu estive na Comerge, né, e uhum. uma das meninas, né, entrevistei algumas, e uma delas falou o seguinte, até vou ler a pergunta, como é que é? Assim, ela estava dizendo o seguinte, por que, né, que nas casas espíritas os jovens não estão assim assumindo uma tarefa? De repente, né, tem sim, muito sim. a ver com o que você falou. Sim. Não estão assumindo uma tarefa, porque, na verdade, o futuro são os jovens. São né, jovens. E eles não estão assumindo uma tarefa. E, às vezes, eles querem, mas muitos não deixam. Uhum. Então, é o que você falou, está passando por uma fase difícil, mas sim, a gente sim. tem fé que há disso um dia se resolver tudo. É. Então, assim... Né, dirigindo a você a questão, uhum. por que será? Na tua opinião, você acha que... Olha, na realidade são vários fatores. Inclusive, isso é algo que está acontecendo também no próprio movimento esperantista, Sim. que é uma troca de gerações. Uhum. Toda troca de gerações é delicada. Se você tem os mais antigos que envelhecem, você tem os jovens com uma nova visão de mundo querendo entrar nesse lugar. Uhum. Nas casas espíritas, também é isso, não é? Só que não, eu particularmente não vejo tanto empecilho assim do jovem espírita de trabalhar dentro da casa espírita. Pelo menos na minha casa espírita isso não acontece. Uhum. Não tenho experiência quanto a isso. Em relação ao trabalho dentro da casa? Não. Isso é interessante que ele está colocando. Uhum. Que, claro que tudo aquilo que falou o Alan... dá importância muito grande, até porque ele vivencia tudo uma situação. Mas é preciso que nós, que já não estamos tão jovens assim, no meu caso, que sejamos muito atentos para que possamos abrir verdadeiras picadas para os jovens. Uhum. Deixar um campo preparado. Campos preparados. Muitas vezes as pessoas assumem o seu posto e ficam ali definitivamente. Poxa, é e quando chega lá, se jovem ou não, a pessoa cria todo um clima de tal ordem que parece até que nós não estamos estudando a mensagem de Jesus Cristo. E passamos a criar verdadeiros impedimentos. Se tornam dono de casas espíritas, se tornam dono de mocidade, se tornam dono de departamento. Gente, é verdade. Jesus foi muito claro e a gente precisa estar muito atento com respeito a isso aí. Sim, sim. Orai e vigiai frequentemente, para não cair em tentação. É, precisamos estar muito atento com respeito a isso. Então, gente, vamos ao nosso comercial e a gente volta já. Não saia daí. Espaço Jovem. Espaço Jovem. O que rola por aí? Vem aí o EAME, Arte no Movimento Espírita. O evento apresentará peças teatrais, danças e músicas. O EAME ocorre no dia 27 e 28 de agosto, no Centro Espírita Humildade e Amor, que fica na Rua Cisplatina, 148, no Irajá. O Grupo Espírita Mairinda Alves vai comemorar seu 5º aniversário. Durante o evento, O Coral de Evangelização Paulo Apóstolo vai se apresentar e, além dele, haverá também palestras e outras atividades artísticas. A comemoração vai ocorrer no dia 29 de julho, sexta-feira, das 4 da tarde até as 6 da noite, na sede do Grupo Espírita Almerinda Alves, que fica na rua Barbacena, número 447, no corte 8, em Duque de Caxias. Informações através dos telefones 2671-6905, falar com Luciene, ou 2652-8031, falar com Nilson, e também 9375-3741, falar com Marta. Vem aí a peça teatral A Morte é uma Piada, estrelado por Renato Prieto, né? E o espetáculo ocorre no dia 26 de julho, às 8 da noite, no Teatro Municipal Dr. Átila Costa, que fica na rua Francisco Santos Silva, sem número. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro a R$ 20,00. Informações pelo telefone, prefixo 22 99 99 2233. Rádio Rio de Janeiro. Olá, voltamos aqui com os nossos convidados, Givanildo Costa e Alan. Olá. Não é isso, Alan? Isso aí. Alan, vamos fazer o seguinte. Qual o nome da sua casa espírita, Alan? É Grupo Espírita Esperança em Cristo. Aham. Fica em Irajá. Irajá. Isso. E lá, como é que é a mocidade de lá? Fala um pouquinho. Ah, a mocidade de lá funciona aos sábados, né? Uhum. Às 4h30, das 4h30 às 6h30. 6h30 você entende por 7 horas, porque sempre passa do horário, né? Ah, sim, até chegar o pessoal todo, né? Verdade, sempre tem uma demorada. Aham. Uhum. E qualquer um pode chegar, como é que é? Sim, pode chegar lá, qualquer um. O endereço certo da Casa Espírita eu não lembro. Eu sei que fica na rua Inhembi. Uhum. Ah, mas você tem o telefone? Já. Tenho o telefone. Uhum. Só deixa eu lembrar. Pode falar. Não, tô tentando lembrar o número aí. Aqui. O número lá, né? Como referencial, ali em Irajá, que vai pela Avenida Brajipina, não é isso? Uhum. Essa rua Embi, ela termina ou começa em frente ao Presunic. Ah, entendeu? É um ponto de referência. É um ponto legal. De referência. Do lado tem um posto de gasolina, é uma subidinha, logo a seguir é a casa, né? Sim. Então vamos lá, o número é 2471-9580. 80, desculpa. Isso, então é 2471-9580. Isso, né? É o telefone de lá. É, só um instantinho, olha lá. Então olha só, a gente vai continuar a nossa conversa já já sobre o Esperanto, mas antes eu gostaria de repetir a charadinha aí. O que é, que tem 8 letras, você tira 4, continua 8. Alan, se você souber, por favor, segura aí, que a gente só vai dar essa resposta semana que vem, viu, Alan? assim, Alan, deixa eu fazer uma perguntinha pra você. Diga-me. Pro Gustavo. O Gustavo me decepciona às vezes. Você brincou de chicotinho queimado, Alan? Gente, chicotinho queimado? Ai, meu Deus, não acredito. Eu tô falando, Elisa, eu tô falando. Você não brincou daquela brincadeira, assim, de você pegar um objeto, esconder e depois todo mundo sai procurando? Você tá quente, tá frio, que não sei o quê. Ah, sim, brinquei. Eu só não brincava com o nome de chicotinho queimado, né? Como é que é o nome? Sinceramente, eu não lembro, mas eu brinquei disso. Não brincou. Só a Lisa brincou, gente. Só a Lisa brincou. Gente, os meus sobrinhos de 5 anos lá conheciam essa brincadeira. Não, a brincadeira eu conheço, só que... Ah, meu Deus. Nome... Vocês são ruins demais. O Gustavo nem bola joga, viu? Não, peraí. Bola eu já joguei. Hoje eu não jogo mais por falta de tempo, mas eu já joguei bola. Esse garoto... No videogame. Não, sério. Eu jogava sim. Eu jogava, hein, gente. Eu jogava. Tá vendo? Até ele. Esse garoto metido, só Jesus. Esse cara aqui não sabe nada, ele só conhece videogame. Mas olha lá, então vamos voltar aqui. Alan, qual a importância do Esperanto pra você? Pra mim? Isso. Olha só, o Esperanto pra mim, difícil definir. Digamos que hoje na minha vida é uma das coisas que eu mais gosto. Seria uma das coisas mais importantes pra mim é o Esperanto. É, Não tem definição. É, indefinível. Indefinível. Ô, Givanildo, e pra você, assim, que já tá no meio, Como você tem visto a importância, né, dessa língua verde? Que não sou tão jovem assim. Não, na questão, mas, aí já nem entra a idade. Mas como você já rodou, exato, por aí, já, né, conhece, você já, né? Já falou. Quando eu falei isso, pessoas, é apenas para dizer que o Esperanto, ele tem um caráter, entre parênteses, né? Universalista, né? Sem exagerar, na verdade. Sim. A capacidade que ele tem de agregar os seres. Sim. O Esperanto, eu vou dizer uma coisa de alguém, que alguém disse mediunicamente, que foi Ismael Gomes Braga, através de uma mensagem enviada, uma mensagem enviada pelo Ismael Gomes Braga, através da médium Maria Cecília Paiva, onde ele diz que o Esperanto é a primeira maravilha do terceiro milênio. Se você bem analisar, ele funciona como essa, uma das grandes maravilhas que estão sendo cada vez mais estabelecido no século, no milênio que agora começou. Se você observar bem, você estabelecer num encontro com pessoas de várias partes do mundo, com etnias diferentes, com línguas diferentes, com costumes diferentes, com religiões diferentes, e você se relacionar sem conhecer, e daqui a pouco já é amigo da pessoa, é algo inusitado. A gente lamenta profundamente que a ONU, por exemplo, que desde 54 sabe que ele existe e fica retrucando. Uhum. É um dos instrumentos básicos para que possamos ter uma paz duradoura na Terra. Então, esperando, para mim, é algo, como estava colocando o nosso querido Alain, é uma das coisas mais importantes de nossas vidas. Sim. O primeiro da minha vida. Claro que a doutrina espírita é algo importantíssimo, entendeu? Está dentro de nós, e que são leis divinas, pelo menos entendo assim, e o Esperanto, esse instrumento cada vez mais a nos agregar. Giovanildo, fala um pouquinho sobre o programa, né, sobre o seu programa de Esperanto pra gente. Bem, o programa, ele é muito tempo, vou falar em poucas palavras, que eu queria ver se o nosso Alain falasse bastante. vocês imaginaram o programa está prestando um trabalho que ainda não foi visto, talvez não tivesse visto, foi visto, não digo por todos, mas por alguns companheiros já. E tem um trabalho social dentro do trabalho que ele estabelece, muito importante. Para que se possa avaliar, o Esperanto tem sido instrumento de ajuda para os povos. Sim, sim. Eu digo especificamente o programa, melhor dizendo. Eu quero apenas relatar um fato. Quando, por ocasião da invasão dos nossos irmãos americanos do norte ao Iraque, nós entramos em contato com companheiros do Iraque, que não pudemos falar porque os companheiros lá do norte já tinham invadido. Fomos para o Irã e conseguimos saber informações impressionantes. Graças ao Esperanto. Graças ao Esperanto. Meses depois teve aquele terremoto em Ban, uma cidade no Irã, que é considerado patrimônio da humanidade, que tinha de 40 a 50 mil pessoas. Desencarnaram 40 ou 30 mil pessoas. Muita coisa. E nós soubemos essas informações direto com o esperantista naquela região. Olha que coisa. Interessante. Olimpíadas. Nós já conseguimos informações importantíssimas com o pessoal das Olimpíadas lá, que aconteceu na Grécia, agora por último na China. Portanto, esse é um dos trabalhos que ele faz. Não é somente divulgar o Esperanto. Claro. Além de divulgar a própria Rádio Rio de Janeiro pelo mundo afora. Com certeza. Exatamente. Mas, olha só, eu gostaria até de comentar aqui o seguinte. A gente está fazendo a brincadeira do que é o que é. Você brincou de o que é o que é, né? Olá. Sim, sim, sim. Menos isso, né? Nossa Senhora. Eu brinquei em alguns momentos. Poucos, mas brinquei. Então. Mas eu também brinquei. Então. É o seguinte. A brincadeira está valendo um livro, Irie, da escritora Iracema Sapucaia. O livro foi gentilmente cedido pela autora, na verdade, e pela editora Celde. E no fim do programa, a gente vai dar a resposta da brincadeira da semana passada, né? Quem ganhou e dá a respostinha correta, não é isso, Gustavo? É verdade. Portanto, aguardem aí. Falta pouquinho. E é que sim, vou aproveitar aqui até para, né, agradecer as participações também do programa. Fala aí, Gustavo. Vamos. Por e-mail, temos aqui a Mariana, né? Mariana mandou um e-mail para nós. Aqui, ó, o Anderson do Vale também participou aqui com a gente. E ele até mandou aqui um pequeno texto, mas que a gente já respondeu por e-mail, viu, Anderson? Dá uma checada aí no teu e-mail que você já está com as respostinhas aí. Um beijo e obrigada pela sua participação. Fala, Guto. Bom, aqui nós temos a participação da Mariana, quem mais? Nós temos aqui a participação de outras pessoas. É, esses outros aí foram os que ligaram para cá agora, né, Maria Isso, Inês, é o João de Campo Grande. De Campo, é a Maria Inês, aqui é de Campo Grande. De Campo Grande, Grande, João Constâncio de Anchieta. Marisa também de Anchieta. Oba, bastante gente de Anchieta. Verdade, hein? Muita gente mesmo. Clarice também de Anchieta. É Isaurino, daqui da Ilha do Governador. É pertinho da gente. Epa, legal, né? E a Priscila do Caxambi, a Tânia Regina do Caxambi e também a Regina Adriana do Engenho Novo. Um abraço e um beijo para todos e que continue participando, né, isso, Lisa? Eu quero mandar beijo para os aniversariantes também. Olha, o meu colega Paulo fez aniversário, a minha amiga também é Cláudia Costa. Quem mais, gente? Bastante gente, olha. Parabéns para todos que continuem participando, tá? E aqui, vamos assim, né, fechar aqui a nossa participação com o Givanildo. Givanildo, deixe para a gente aqui uma... Assim, onde as pessoas podem procurar um pouco mais, se quiser fazer um curso de Esperanto, né? Onde as pessoas podem procurar mais informações sobre Esperanto. Atualmente nós temos Esperanto em várias partes. Não só aqui pela Rádio Rio de Janeiro, todo domingo, você pode acompanhar no programa. Sim. Horário, Giovanildo, fala aí o horário, domingo, só para lembrar. 6h45 às 7h. Uhum. Todo domingo. Uhum. 15 minutos de Esperanto. Você também tem Esperanto na Casa Espírita que ele faz parte, que o nosso Alan faz parte. Isso. Que é o Esperanto Grupo Claude Perron. Claude Perron. O horário. Às terças-feiras, às 6 horas. 6 horas com a nossa Marli, né? Isso, professora Marli. Que é a tua professora que levou você para o congresso. Isso. Aqui também, aqui perto também tem Esperanto. Temos aqui no Jake, no Jake, né? Jique, aqui na Praia da Roça, que é o. Na Rosa, que é o Governador Yacht Club. Temos curso às terças-feiras, às 18 horas, que está momentaneamente parado e que devemos recomeçar no segundo semestre. Uhum. Teremos novos cursos na Cooperativa Cultural dos Esperantistas, ali na 13 de maio, 47 sobre 208, em agosto, né? Uhum. Curso durante toda a semana, inclusive aos sábados. Sim. Temos curso na Biblioteca de Bangu, há mais de 20 anos, nossa, lá no Silva Cardoso, 349. Né? Temos também curso de Esperanto, mas aonde? Em Copacabana, no Lar de Tereza. Olha, para todo mundo, viu? Lá na Avenida Nacional de Copacabana. Vai começar um novo curso. Sim. Agora já no início. Além desses cursos presenciais, tem também vários cursos pela internet. Legal. Qualquer um que quiser, só colocar lá no Google curso de Esperanto, que vai achar um monte de curso de Esperanto que você não precisa. Esperanto sem sair de casa. Você pode sem sair de casa. Né? As pessoas que querem, né, aprender o Esperanto, elas têm muita dificuldade com a inscrição, coisa do tipo? Dificuldade com inscrição? Para participar. Você chegar numa casa, não, é fácil nenhuma. Se inscrever, né? Totalmente fácil. Você é muito bem recebido sempre. Você dá uma coisa básica, boa vontade. Com certeza. Isso sempre. Né, chegou, gente? É no dia ou fora do dia, já está inscrito. Na verdade, talvez estejamos exagerando um pouco mais. Mas o ideal será que a pessoa comece, como todo qualquer curso. Muitas vezes as pessoas não dão sequências no Esperanto. Ah, Esperanto é difícil, mas você já estuda, você tem dado sequência? Sim. Aí eu tenho faltado, fica difícil. Ou senão quer aprender pelo sistema axilar, sabe qual é? Sistema o quê? Axilar. Põe o livro embaixo do braço e quer aprender Esperanto. Fica difícil. Fica difícil. Aqui, quero de voz, Vanildo. Semana passada, né, a gente fez uma brincadeirinha, né? E vou repetir, né, aqui, ó. O que é que quanto mais se tira, maior fica. A resposta... Teve resposta certa, não teve, Lisa? Com certeza. Vamos ler aqui o nome da pessoa, ganhador, né? Da pessoa, o nome da pessoa, que é Ludêncio de Nova Iguaçu. Ele participou, ele vai ganhar um livrinho bonitinho aqui, infantil, que é Crescendo com Isabel, de Ana Maria Spranger, viu? Você pode passar aqui na Rádio Rio de Janeiro com uma identificação de segunda a segunda, né? Porque, assim, vai ficar na portaria, então, ou seja, você pode passar aqui qualquer dia, qualquer hora, trazendo uma documentação e pegue o seu brinde, viu? Pega direto na portaria, né? Isso, Lisa? Exatamente. Bom, obrigada pela participação, viu? E continue. E o livro dessa semana é o Irie, de Iracema Sapucaí. Esse livro aqui é que está valendo a perguntinha de hoje, o que é o que é, que tem 8 letras, você tira 4, continua 8. Esse livro, ele foi gentilmente cedido pela autora e pela editora Celd. E para você participar, é só você ligar para a gente no 3386-1400 ou então entra lá no site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br, ou então no nosso e-mail, qual é, Gustavo? É espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Pode mandar para esse e-mail, a gente está sempre olhando, não é isso, Lisa? É isso, com certeza. E, né? Boa sorte para quem participa, não é isso? É, ou então, escreva também, a Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. O nosso CEP é o 21.920-000. Você tem várias formas para falar com a gente. Bom, Givanildo, não saia daí, tá? Que a gente vamos fechar daqui a pouquinho a nossa, né, despedida dos nossos amigos. E então, já deixou seu endereço, Alan, seu e-mail para galera? Meu endereço? Seu e-mail? Você tem e-mail? Tenho. Se alguém quiser mandar um e-mail. Então deixa o e-mail rapidinho para gente. Alan, com dois L's, alan.argolo@gmail.com. Qualquer um quiser. Sim. E o e-mail. E o seu, Givanildo, para quem quiser saber mais sobre o Esperanto? Eu vou dar o e-mail, né, o site da cooperativa, né? Que é www.kke, ou seja, a letra K duas vezes, a letra E, .org.br. Repetindo, www.kke.org.br, assim como o próprio e-mail de lá, que é esperanto.kke@gmail.com. esperanto.kke@gmail.com. Bom, então é isso, gente. Vamos nos despedindo aqui, deixando aqui para vocês um beijo, um abraço, tá? Saúde, paz, boa semana. E a gente vai voltar semana que vem. Posso falar um negócio rapidinho? Exatamente. O Henrique Daniel, de Higienópolis, eu só queria falar para ele, dá um comprovinho a Bacuma aí, amigo. Yes. Ele mandou uma mensagem pra gente aqui em Esperanto e eu tô respondendo a ele. Obrigado. Nada. Beijo pra vocês todos. Dá um beijo na sua mocidade, viu? Sim. Espaço Jovem. Oi, tá acabando o nosso programa e a gente quer deixar só uma diquinha pra você, rapidinho, viu? Anota aí. Vamos lá, Gustavo. Qual é a nossa pequena dica de hoje? Isso, eles são tão pequenos que chegam a ser invisíveis a olho nu, mas podem provocar grandes danos à saúde, como sinusite, rinite, conjuntivite alérgica e entre outros. O risco aumenta ainda mais no outono e no inverno, quando se proliferam com maior facilidade. Os chamados ácaros, né, os aracnídeos, são primos distantes das aranhas e parentes mais próximos de outros artrópodes, como carrapatos e parasitas de pele, que causam a sarna. Bom, vamos dar aí algumas dicas para tentar eliminar os ácaros, não é isso, Lízia? É isso. Então, olha o seguinte. Partes de óleo de eucalipto, o qual é encontrado em lojas de produtos naturais. Deixar as roupas e outras peças de molho na mistura composta por detergente e óleo de eucalipto por aproximadamente meia hora e depois lavá-la normalmente. Em casos mais graves, evitar a utilização de carpetes ou tapetes na residência. Evitar deixar a sua residência sem ventilação por longos períodos, sobretudo no inverno. Evite limpar a casa com o famoso espanador de pó, pois este utensílio, ao invés de acabar com a sujeira, ele apenas a espalha, resultando em maior trabalho para manter a casa limpa, viu, gente? Então, fechamos, vamos dar um beijo para todo mundo, que vocês fiquem com a gente. O nosso programa hoje é ao vivo, no domingo é a nossa reprise, sempre de 2 às 3, não é isso, Gustavo? Exatamente, semana que vem, no mesmo horário. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e o Marcos Leite. Na técnica, a competência de Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem, galera. Beijo na Sheilinha, na Dona Nadir.